Evangelho unificado de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, o Cristo de Deus, supremo governante do planeta Terra, aquele que disse, eu voltarei e voltará, porque Jesus, afinal de contas, não é nenhum mentiroso. A unificação dos capítulos do Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 35 a 39, e Lucas, capítulo 4, versículos de 42 a 44, pregando e expulsando demônios. Levantando-se antes da madrugada, saiu Jesus e retirou-se para um lugar solitário. E ali, Jesus orava. Entretanto, Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, encontrando-o, disseram-lhe: Jesus, todos te procuram, Senhor. Respondeu-lhes o mestre: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu também aí pregue às multidões, porque para isso fui mandado até elas. E Jesus seguiu por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. É um trecho curtinho, mas cheio de ensinamentos. Vamos lá? Todos juntos. E vem aí a publicação do Evangelho, uma linguagem eterna, moderna não, porque uma publicação em linguagem moderna, aí tiram até a solenidade naquele afã de tornar a coisa à altura de todos. Podemos fazer isso sempre, mas sem tirar a solenidade natural do texto sagrado. Fazer a comparação por baixo, né? Querer igualar por baixo não é bom, porque não faz as pessoas, os seres que nós queremos que se elevem, a se erguerem, a saírem do eixo do X, horizontal, na geometria cartesiana, queremos que todos passem para o eixo dos Y também. E ali, nas linhas formadas pela união desses dois planos, possamos escrever a nossa geometria eterna, a nossa vida para todo sempre. Ainda precisamos do corpo para evoluir, mas do Espírito não podemos nos esquecer. Corpo e Espírito, Espírito e corpo. Aí poderemos desenhar para toda a eternidade, e muito bem, e nos levantarmos da monera até chegarmos à amplitude da grandeza do Cristo, como queria o apóstolo São Paulo, o apóstolo dos gentios, ecumênico, não queria ficar com a pregação de Jesus jugulada somente à sociedade judaica. Queria ir aos gentios, aos povos de todas as nações, que seguiam as mais variadas religiões. Ecumênico, sim, senhor. Levantando-se antes da madrugada, saiu Jesus e retirou-se para um lugar solitário. Como dizia o irmão Zarur, se Jesus, sendo Cristo de Deus, supremo governante do planeta Terra, construiu este planeta por ordem do Pai Celestial para que humanidades aqui evoluíssem, levas e levas de espíritos aqui crescessem, que os planetas têm seus Cristos. Não há um planeta desabitado. Ah, você ri porque eu disse isso, porque as sondas norte-americanas, foguetes russos, foram visitar planetas, até saíram fora do sistema solar, Paiva, e não viram ninguém. Mas será que só existe aquilo que os nossos olhos materiais, restritíssimos olhos materiais, pegam frequências restritas? Só existe aquilo que os nossos olhos veem? Então não existe eletricidade que eu não vejo. O ar, eu não vejo o ar. Mas o ar existe. Eu não vejo os ventos, mas os ventos existem. Por que não existir outras humanidades somente porque nós não vemos? Não é somente humano aquilo que nós conhecemos como humano. Há muita coisa humana que é desumana neste planeta. A ciência está crescendo sempre, senão não é ciência. Descobrindo sempre. Ciência que se limita porque acha que aquilo é misticismo ou coisa religiosa, não é ciência. É anticiência. Cientista não pode limitar o seu conhecimento. Isso fica bem para fanáticos, não para cientistas. Se tudo está descoberto, fechemos os laboratórios, terminemos as pesquisas, porque não há nada mais para descobrir. Mas Jesus ia para um lugar solitário, vocês viram? Levantando-se antes da madrugada, saiu Jesus e retirou-se para um lugar solitário. E Jesus ali, no lugar solitário, orava. Jesus, nosso Senhor, viu? Se isolava para orar. E nós, que ainda somos perto dele, tartamudos ou tartamudas. Puxa vida, eu também tenho vontade de muitas vezes me isolar um pouco. Principalmente agora que nós estamos desenvolvendo o Centro Espiritual Universalista, o céu da religião de Deus. Por isso eu vou selecionar cada vez mais as reuniões do céu. Quem tiver preparado para isso vai exultar. Quem não tiver, que se prepare para continuar nessas grandes reuniões. Que, aliás, as reuniões públicas do céu que eu tenho feito têm me agradado muito, que a turma está mesmo na vibração firme. Entretanto, Simão e seus companheiros foram procurá-lo. Quer dizer, não deixaram Jesus ficar concentrado. E encontrando-o, disseram: Mestre Jesus, todos te procuram. Com certas pessoas que acham que a gente tem que receber todo mundo. E se a gente recebe todo mundo, não resolve o problema dos outros. Há pessoas excelentes que querem ficar papeando só. Mas nosso tempo é curto. Eu também gosto de conversar com as criaturas. E como gosto. Quem me conhece nas viagens vê que eu falo com todo mundo, converso com um, converso com outro. Mas não é sempre que a gente pode fazer isso. Estando isolado, tem que ficar isolado. Uma pessoa de inteligência mediana entende essa verdade. E vê como isto é lógico. A gente se concentra para pensar em coisas mais elevadas e fazer a sociedade se elevar também. Eu e todos que se preocupam com isso. Respondeu-lhes o Cristo: Vamos a outros lugares. As povoações vizinhas, quer dizer, Jesus resolveu, pelo que se entende aqui, a não receber aqueles que estavam querendo, Simão e os outros apóstolos, querendo que ele recebesse. Porque ele diz: vamos a outros lugares. As povoações vizinhas, quer dizer, a essa altura Jesus já tinha recebido aquele povo todo que estava ali, a fim de que eu também lá pregue. porque para isso fui mandado às multidões. E seguiu por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios, quer dizer, expulsando os espíritos atrasados, que seria uma coisa imoral, indecente, Deus criar seres fadados eternamente ao mal. Os demônios. Os demônios seriam menos criminosos que Deus. Demônios são espíritos atrasados. Quando evoluírem, deixarão de ser demônios. Jesus disse mesmo, eu vim para os doentes, os sãos não precisam de médicos. Quem precisa ser curado por Jesus são realmente os demônios. Somos nós, criaturas humanas, enquanto ignorantes. E ninguém se ofenda. Eu não quero ver criaturas de Deus danadas para toda a eternidade. Eu não. Porque isto se levanta contra o mandamento do amor que Jesus deixou para a humanidade inteira. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Amemos-nos uns aos outros. Trabalhemos para que todos nós deixemos de ser demônios. Porque, como dizia o apóstolo Paulo, precisamos afastar de nós o homem velho, o ser primitivo que ainda está dentro de cada criatura. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. E viva Jesus!